agora, eu vou no 015, na missão Guanza. Primeiro Golfo passou o stand, solicita um braço de regra e passa para a direita da 17. Lima do Golfo, modifica do 5, livre base pela direita, chama nacional da 17, Lima do Golfo. Atrás do Golfo. Siga Eco Bravo Delta. Andar da Aerostar, acionado com 5 a bordo, 4 e 5 de autonomia, ao Fernando Campinas, está pronto para iniciar o táxi, decola da 17. Ciente, Eco Bravo Delta, livre táxi, chama para ingresso na pista 17. Táxi, chama para ingresso na 17 Delta. Bono 260 autorizado no portão 3, informe para o táxi. Estou em Lima do Golfo, passo para a final da 17, contra a embaixada de checagem. Lima do Golfo, livre pouso 17, vento 090 graus, 089. Autorizado acionamento e reporte para o táxi, Condor 22. Mantenha a posição, é Bravo Delta. Lima Zulu Golf Solo aos 18. Eco Bravo Delta, livre ingresso, táxi sobre a pista, reforço alinhado. Gente, vou reportar alinhado. No 095, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8. Recife agora 288, com 05. O José, quebra aqui, que ele está pronto para iniciar o lançamento. Flashback Kilo após a coordenação do lançamento e informe para descida. É mais Kilo. Gente, ele não jogou o último dia. Pode passar no nível 30 em descida, Quebec, Kilo. Kilo. Autorizado táxi via Índia, Alfa e Delta. Antes da Delta, chame 118.6 para ingresso e decolagem. Alfa e Delta, Bom dia, altimetro é 1-0 no 3. Ok, Bravo Delta, livre decolagem, vento 090 graus, 90 nós. Afirmativo. Passou 3, então, Quebec Hill. Tem frequência livre para coordenação Quebec Hill, até a próxima. Eu, até. Bravo Delta, decola os 2-2, controle 1-9, decimal 8, bom dia. Bom dia, Bravo Delta. Condor 2-2, autorizado táxi para ingresso na pista... 10, chame 118-6, informe o número de pessoas a bordo, autonomia alternado. 7 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas alterna, Recife e Bafo. Gente, Condor 2-2, autorizado táxi para ingresso 18-6, bom voo. Assenta, mantém. 06 nós. Alinhar e decolar dessa pista, 1-0 soltada, voo 1-2-6-0. Bom dia, sua identificação, autorizado chegar da Mário para 2.000 pés. Ajuste no 013, padrão, você pode estabilizar no localizador. Quem chegada a Mário, 2.000, solicita a Renato, 610, tá, 3896. Gente, após TAP, programa Serra Vitor 366, final do procedimento RNAV, desça para 2.500 pés. 2.500 após TAP, Serra Vitor 366. meia, tá? 3896. Controle Salvador, bom dia. Bono 260, passando 2000, não sei escutar. Bono 260, contato radar, vigilante, Subaru nível 390, saída Puca. Saída Puca, para o 390, gol no 260. Fusária 2522, autorizada a ganhar e decolar da cabeceira 10 deslocada, vento 130 graus, 06 nós. Meu Eco Bravo Delta, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. Sim, Eco Bravo Delta, bom dia, bom domingo. Nível 350. Senador, restrito 350 com gol no 260. Com gol no 260, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Senador, 2685-2545, com gol no 260, bom dia. Área 2522, decola os 29, controle 119 decimal 8, uma boa tarde. Gente, controle 19 decimal 8, boa tarde. Salvador, o Condor 22, decolado no momento, está cruzando 1700 pés. Contato radar vigilância, chuva nível 370 na saída PUC. Sim, Tenente 370, saída PUC. Autorizado para Guarulhos, nível 340, pela rota perístico 58, decola da pista 10, curva direita, saída Gole, transição Gunza, controle 119.8, torre 1186, acione 5115. Pente, o Tango 3895 está autorizado Guarulhos, nível 340, via Prince 58, decolando a 10, primeira curva direita, Gole, Gonza, 198 no controle, a torre de 286, 5115, transponder. Correto, repórter para acionar, 3895. Pente, 3895. Oscar, bom dia, prossiga. Whisky Golf Oscar, aguarde coordenação com o centro, o altímetro é no 0 no 3. Chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Recife 126, alterna 125, 45. 6396, autorizado, procedimento aeronave, pistão no zero. O ajuste permanece padrão, 613. Sente autorizado, aeronave, pistão no zero, TAM 3896. Salvador Approach, good morning, Azul 4060, level 170. Good morning, Azul 4060. Skulk ident, clear, my arrival to 2000 feet, altimeter 71013, report establish localizer course. Roger, request the GPS approach, runway 10, Azul 4060. Azul 4060, after the top position, fly direct San Vitor 366 to ILS final pro, correction, to GPS final approach runway 10. And send now to 2,500 feet. Roger, 2,500, and after ETAP position, fly direct to Sierra Vitor 366, Azul 4060. Control, Juliette Quebec Kilo, prossiga. Sente, suba na vertical do aeródromo ou no setor norte. Você pode revelar do nível no 00 para o lançamento. Juliette Quebec Kilo. Passando o CF Vitor 366, estabilizado, campo à vista, TAM 3896. 3896, comete aproximação, chame Torre Salvador, 1 no norte, decimal 6 dúzia. 18 6 dúzia, TAM 3863, 3896. Salvador, bom dia, OTAN 3896, passou 372, baixou e travou. Bom dia, OTAN 3896, autorizado, pouso na cabeceira 10 deslocada, vento 090 graus, 06 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Sente, livre pouso, cabeceira deslocada, próximo 0.200 metros, OTAN 3896. Aguarde a autorização de puxa acionamento. Guardando. Oficial, acho que era guarde um minuto. Solo 3895 para o táxi. 120 a bordo, 0405, Antônio Galeão. O 3895 autorizado via Índia, Alfa, antes da Delta, 118.6, o altímetro no 03. Livre táxi antes da Delta, 18.6, 3895, 03. Lucy Golf Oscar, cópia. Autorizado Jacobina, nível de voo 085, direto, decola da pista 17 com curva à direita no corredor Axé. Mantenha 1000 pés inicialmente sobre a linha do litoral. O controle 1198, torre 1186, acione 5120. Aguarde a coordenação e coteje a autorização. Só vou confirmar o corredor forte. Protejamento correto, livre acionamento, reporte para o táxi nessa frequência, Lúcio Golf Oscar. Bono 777, cópia. Pronto. Autorizado Porto Seguro, nível de voo 320, pela rota Peruísque 50, decola da pista 10, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 119.8, torre 1186. Acione o código 5122. Autorizado 320, Porto Seguro, Peruísque 50, decolagem da 10, curva direita, da EL de NER, controle 198, torre 1286, transponder 5122. Está pronto para o push. Autorizado, chame táxi no 777, hein? Chama táxi. Torre, muito bom dia, Tan 3895. Bom dia, Tan 3895. A linha e decola da 10 deslocada, vento 100 graus, 10 nós. A linha decola da 10 deslocada, Tan 3895. Prossegue via Alfa, chama para ingresso para Taxi Kilo, Tan 3896. Golf Oscar, solo Salvador. Beleza, o Foz 050, complete final approach, contact now Salvador Tower, 118.6. Boa, 777, táxi, a bordo 151, 3 horas.